Paz, povo de Deus, aqui quem fala é Paulo Neto. Eu já tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Espero que Deus toque o seu coração. Como vocês já leram embaixo, eu vou cantar a música Liberta-me de mim. E Deus abençoe vocês, fale o seu coração e toque na sua vida e em você. Deus abençoe, vamos adorar. Não entendo